Então quer me chatear falando do meu cabelo, quer me chatear falando dos meus parceiros, quer me chatear falando sobre dinheiro. Faz tempo que eu não tenho, mas é tudo parceiro. Mas a flor é mais bela, tanto sentimento na mão do poeta. Talvez essa noite ela esteja na passarela, descendo a rua azaleia. Deixe-me sentado aqui pra conferir o que eu vivi, aprendi, onde cresci, sem me crescer, além do que eu posso ter. Vê, mas pense antes de mexer, tu não vai querer bater de frente só pra saber o que pode acontecer. Foi dada a partida. Sejam bem-vindos ao Gol de Honra. Esse CDA. É rap nacional, parceiro. Chapa quente. Na evolução do rap é na caminhada. Sonhos que nos levam. Sonhos